Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós estamos trazendo um tema interessantíssimo para todos nós que somos cristãos. Importante, eu considero, que é Jesus conta conosco. Jesus conta conosco sempre. E é isso que nós estamos querendo passar aqui em poucas palavras para vocês. Eu penso que todos nós concordamos que o Divino Mestre Jesus é o governador planetário, é o governador da Terra. Porque quando a Terra surge no cenário do universo, há mais de 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era Espírito Superior e foi designado por Deus para comandar esse planeta. Como também temos informações que ele comanda até outros planetas também. E, como sabemos, todos os governantes, é claro, contam com auxiliares para as mais diversas tarefas. Então, dentro de um planeta, em cada país, em cada continente, existem os seus governados de Jesus, que ajudam espiritualmente essas localidades. E assim por diante, até as cidades, é claro. Então, quando nós analisamos o ponto de vista espiritual, Jesus deve ter nomeado vários espíritos superiores para comandar cada região do globo. É o que nós estamos falando, né? E, consequentemente, muitos, vez por outra, vêm à Terra para praticar os seus exemplos. Vejam quantos exemplos nós tivemos aqui na Terra de espíritos superiores que reencarnaram para nos ajudar. Isso é uma constante. Contudo, não são apenas os espíritos superiores que encarnam para ajudar a Jesus. Nós também, espíritos comuns, podemos ajudá-lo de muitas maneiras. Não tenhamos dúvidas disso. Por que que nós falamos isso? Segundo nosso querido Francisco Cândido Xavier e o espírito de André Luiz, eles passam a seguinte mensagem para a gente: o cristão é chamado a servir em toda parte. Então, estejamos encarnados ou estejamos no plano espiritual, se somos cristãos, estamos sendo chamados a servir em toda parte. Penso que com essa mensagem fica claro que Jesus conta conosco. E como que Jesus pode contar conosco? A partir do momento que nós seguimos as suas orientações. Se seguimos as orientações de Jesus, nós estamos realmente ajudando Jesus. E Jesus informa-nos o seguinte: vós sois filhos de Deus, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Olha que mensagem forte, mensagem de confiança, mensagem que Jesus mostra que confia na nossa capacidade. Então, Jesus está dizendo que nós podemos fazer o que ele fazia, e o que que ele fazia? Vamos analisar em poucas palavras. Jesus curava, Jesus consolava, Jesus orientava, Jesus estava presente na vida dos mais necessitados. Então, se nessa fase atual das nossas vidas nós já conseguimos doar as nossas energias para recuperar um enfermo do corpo ou da alma por meio de um passe ou mesmo por meio de uma oração, nós já estamos fazendo o que Jesus fazia. Se nós já conseguimos oferecer o nosso ombro e o nosso abraço amigo para consolar um irmão em desespero, estamos fazendo o que Jesus fazia. Se nós já temos capacidade de escutar, de aconselhar um irmão em desequilíbrio, estamos fazendo o que Jesus fazia. Então, tenhamos certeza, nós já fazemos pequenas coisas que Jesus fazia. É que muitas vezes a gente não percebe isso, porque nós pensamos que para fazer o que Jesus fazia, eu tenho que fazer o deficiente físico andar, eu tenho que fazer o deficiente visual enxergar, eu tenho que multiplicar pães, eu tenho que multiplicar peixes, eu tenho que fazer uma pessoa que já está morta reviver. E a gente fala, nunca vou conseguir fazer o que Jesus fazia, porque a gente vai na excelsitude de Jesus e esquece das coisas simples que Jesus fazia enquanto esteve aqui, que nós já podemos fazer. Jesus diz assim para nós: não vim a este mundo para os sãos, mas para os doentes. Os sãos não precisam de remédio, né? E nós? Estamos indo já onde Jesus desejaríamos que nós fôssemos? Porque não resta dúvida que para ajudar Jesus, nós deveremos dar atenção a quem necessita, aos idosos que estão asilados nas mais variadas casas de repouso, às crianças abandonadas pelas ruas ou aquelas que se encontram internadas nos orfanatos, necessitando de um pai, de uma mãe, de um ombro amigo também, visitar os manicômios, onde existem ali tantos irmãos com seus cérebros conturbados, às vezes necessitando só de uma palavrinha, de algo carinhoso, né? Assistir pessoas necessitadas, às vezes que estão precisando apenas de uma visita porque são solitárias. Se nós já conseguimos fazer algumas dessas tarefas, que é própria dos cristãos, nós podemos ter a certeza que nós somos, sim, auxiliares de Jesus também, não só os espíritos superiores. Jesus disse: ama ao próximo como a vós mesmos, faça aos outros aquilo que você gostaria que lhe fizessem. Eu considero esse ensinamento de Jesus uma das citações mais inteligentes que eu conheço e mais sábias, né? Porque antes de Jesus existia a frase: não faça ao outro aquilo que você não quer que seja feito para você. Ora, se eu não fazer ao outro aquilo que eu não quero para mim, basta eu não fazer o mal, mas também não preciso fazer o bem. Jesus não, disse: faça ao outro aquilo que você quer para você. Então, ele disse: você só tem que fazer o bem, porque quem quer mal para nós mesmos? Nós não queremos mal para nós, né? E nós estaremos, de fato, auxiliando Jesus quando a felicidade do próximo for uma meta em nossas vidas. Por quê? Porque nós só seremos felizes, no sentido absoluto, quando todos os homens forem felizes. Quando nós pudermos recitar a frase de Jesus: um dia será um rebanho e um pastor. O pastor é Jesus, esse governador planetário. O rebanho, todos nós, nos amando mutuamente. Então, todos serão felizes. A felicidade, a minha felicidade, depende, sim, da felicidade de todos os nossos semelhantes. Então, tudo que Jesus pediu para nós foi a prática da caridade, a prática desse amor. E, procedendo assim, nós estaremos ajudando diariamente. Ajuda essa que pode ser feita de várias formas. Na ajuda material, numa cesta básica, num alimento, né? Num remédio, numa conversa amiga, ouvir as pessoas, num conselho, na visita aos doentes e muito mais coisas. Meus amigos, ser um auxiliar de Jesus deve ser motivo de satisfação para todos nós, principalmente que temos oportunidade de servir em algum momento. Somente assim nós poderemos contribuir para a construção do reino divino. Reino divino a partir do alicerce fundamental passado por Jesus: ama ao próximo como a vós mesmos. Ama ao próximo como a nós mesmos. Né? Aquele que realmente sente a grandeza e o significado dos ensinamentos de Jesus, ele é convocado a acompanhar o mestre, sim, a partir da suprema orientação: fazer o semelhante o bem e gostaríamos que nos fizessem. Fazer ao semelhante aquilo que nós queremos que seja feito para nós. Portanto, nós podemos seguir esses ensinamentos e não esquecer também o mais importante: que o verdadeiro seguidor de Jesus nunca pode se acomodar nem procurar facilidades. Ele tem que procurar sempre servir e trabalhar. Esse é o verdadeiro seguidor de Jesus, auxiliar de Jesus. E Jesus conta conosco. Por quê? Como diz também nosso querido Francisco Cândido Xavier e o espírito de André Luiz: em todos os ângulos do caminho encontraremos sugestões do Senhor desafiando-nos a servir. E é assim que nós devemos tocar as nossas vidas: servindo, trabalhando, sabendo que Jesus conta sempre com a nossa boa vontade, conta sempre com os nossos braços amigos, com o nosso trabalho do dia a dia, para ajudarmos a essa terra, a esse planeta que Ele é governador, se transformar em um planeta regenerado. Que a paz e a harmonia do bem esteja com todos vocês. Paz e alegria em todos os corações.